trône, cujo reino é eterno e de poder. A ti sejam a glória e a honra, os louvores e toda adoração. Majestade Santa, Rei das Nações, todo olho o verá naquele dia que já está às portas, descer das nuvens para buscar. Já está às portas, descer das nuvens para buscar.